passa. Copa de 94 nos Estados Unidos. Brasil é tetracampeão do mundo. Finalmente, depois de passar 24 anos com o grito de campeão engasgado na garganta, a torcida brasileira pôde comemorar o tetracampeonato da seleção canarinho. A Copa dos Estados Unidos foi um grande sucesso de marketing. O Mundial dos States teve a maior média de público da história das Copas. Quase 70 mil pessoas por jogo e 3 bilhões de telespectadores no mundo inteiro acompanharam as partidas. No dia 17 de junho, ao som de Glory Land, Alemanha e Bolívia abriram a 15ª Copa do Mundo no estádio de Soldier Field, na cidade de Chicago. Ao final de um jogo sem graça, a Alemanha venceu por 1-0. A seleção brasileira de 94 foi comandada pela dupla Carlos Alberto Parreira e Mário Jorge Lobo Zagallo. Parreira era o técnico e Zagallo o supervisor. O tricampeão Zagallo voltava assim à seleção depois do fracasso de 74 na Copa da Alemanha, onde foi acusado de retranqueiro. Ao embarcar com a delegação brasileira para a Copa dos Estados Unidos, Zagallo não escondeu o jogo. Eu quero jogar feio e ganhar, porque o futebol é sinônimo de vitória, não é de beleza. Beleza é Marta Rocha e essas misses todas que ganham por aí. Se eu puder jogar bonito e ganhar, aí sim, eu quero. Mas jogar bonito para perder, eu prefiro jogar feio e trazer o troféu na mão e ser aplaudido na chegada. O Brasil de Zagallo e Parreira era um time defensivo. O meio-campo da seleção, onde no passado brilhou o futebol refinado de craques como Tim, Zizinho, Didi e Gerson, servia agora de campo de batalha para o futebol força, o futebol pouco criativo de Dunga e Mário Silva. Em 94, o Brasil estreou contra a Rússia no estádio de Stanford, na cidade de São Francisco. Aos 27 minutos de jogo, Romário abria o placar com oportunismo. No começo do segundo tempo, Raí, cobrando um pênalti sofrido por Romário, fazia o segundo gol do Brasil na vitória de 2-0 sobre os russos. No segundo jogo, o time do Brasil se soltou mais e ganhou com facilidade dos Camarões por 3-0. Gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. No último jogo da primeira fase, o Brasil foi a Detroit encarar a Suécia. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Anderson fez o primeiro gol sueco. A partir daí, a Suécia se fechou, dificultando a penetração do ataque brasileiro. Mas no comecinho do segundo tempo, Romário marcou o gol de empate. Na partida da cidade de Detroit, pouco mais de um minuto no segundo tempo, vai para o ataque a seleção brasileira, bola para Romário. Evitou o primeiro, penetrou pela área, passou pelo segundo, tocou para o gol, vai entrando. Gol! O resultado de 1-1 classificou o Brasil em primeiro lugar do Grupo A. Mas a seleção saiu de campo vaiada e a torcida chamou o técnico Parreira de burro. Nosso meio-campo era treinado muito mais para defender do que para atacar. E isso dificultava a vida dos atacantes Bebeto e Romário. O Brasil apresentava um estilo de jogo europeu, feio e sem criatividade. A essa altura, a Argentina era a grande favorita para o título. Uma goleada de 4-0 sobre a Grécia mostrou um Maradona com uma disposição incrível, uma disposição surpreendente. No segundo jogo, outra vitória, 2-1 sobre a Nigéria. Mas, para surpresa geral, o exame antidoping comprovou que Maradona tinha tomado medicamentos proibidos pela FIFA. Maradona foi suspenso da Copa e o excelente time argentino não conseguiu mais se encontrar no torneio. A Argentina acabou eliminada pela Romênia nas oitavas de final. Nas oitavas, o Brasil pegou pela frente os donos da casa, os Estados Unidos. O jogo foi marcado para 4 de julho, o dia da Independência Nacional. A partida com os norte-americanos preocupou o jornalista Gerson Sabino. Você dirá, qual foi a partida que mais preocupou você contra os Estados Unidos? Era 4 de julho. Clinton fez uma saudação para o time, em alto-falante. Não sei. Eles consideravam uma honra jogar contra o time nosso. Fenômeno, ia jogar contra os campeões do mundo e tal. Aquilo não estava me cheirando bem, não. Mas o atacante Bebeto não partilhava da preocupação do Gerson Sabino e mostrava otimismo antes de entrar em campo. Aí eu fui com um pensamento positivo, né, um entrosamento perfeito, eu e o Romário. O mais importante é isso, né? Acho que a união do grupo foi importante também. Muita motivação, né? Estou muito motivado, é uma Copa do Mundo importante para todo mundo. Os norte-americanos armaram uma tremenda retranca e o nosso time, que já não era muito ofensivo, levou 75 minutos para conseguir o único golzinho que nos colocaria nas quartas de final contra a Holanda. Um gol dele, do motivado Bebeto. Primeiro não vai Romário, atenção, quem sabe não vai Romário, pode rolar, rolou para Bebeto, dominou, pode marcar, chutou o Cacela, vai entrando, atenção, vai fazer gol. Contra a Holanda, jogamos a nossa melhor partida em 94. A dupla de atacantes Romário e Bebeto se entendeu às mil maravilhas e um gol de cada um colocou o Brasil à frente no começo do segundo tempo. A Holanda reagiu e empatou o jogo em 2-2, mas aos 36 minutos, o lateral branco cobrou uma falta com precisão e fez o gol da vitória brasileira. A bomba de branco colocou o Brasil na semifinal contra a Suécia. Dessa vez, jogamos no estádio Rose Bowl, em Los Angeles. Nova retranca fortíssima e novo jogo sem emoção, que exigiu muita paciência do nosso ataque e da nossa torcida. Como na partida contra os norte-americanos, levamos 75 minutos para encontrar o caminho do gol. E, mais uma vez, o endiabrado Romário faturou o gol único da partida. Depois de 24 anos, o Brasil voltaria a disputar a finalíssima de uma Copa do Mundo. Brasil e Itália, os dois tricampeões, repetiriam no estádio Rose Bowl, em Los Angeles, a finalíssima de 1970. Depois do jogo, o mundo ficaria conhecendo o único tetracampeão. A partida foi feia e muito truncada. Não teve a emoção de uma verdadeira final de Copa do Mundo. Prevaleceram sistemas táticos excessivamente defensivos. Quase não houve chances de gol e depois de 90 minutos, o placar não podia ser outro senão 0-0. Mas 30 minutos de prorrogação e nem Brasil nem Itália conseguiram marcar. Venceram as defesas. E a Copa do Mundo, o maior espetáculo de futebol que existe, seria decidido em cobrança de pênaltis pela primeira vez na história. O capitão Baresi, da Itália, um dos melhores em campo, foi o primeiro a bater. Baresi vai para a bola. Atenção, correu, bateu na bola! Começávamos bem. Pelo Brasil, foi a vez do zagueiro Márcio Santos. Vai correr para a bola. Atenção, disparou uma bomba. Defendeu, Faliuca! Tudo igual novamente. Daí pra frente, Albertini e Evani converteram para a Itália. E Romário e Branco também fizeram para o Brasil. Taffarel defendeu o pênalti cobrado por Massaro. E Dunga colocou o Brasil em vantagem. 3-2, faltando uma cobrança para cada lado. O ídolo da Itália, Roberto Baggio, foi encarregado de bater. O goleiro Taffarel relembra o momento da cobrança. Fazendo a cobrança, Sani perde, o Brasil é campeão mundial de futebol. Atenção nas cobranças de pênalti. Atenção! O Baggio, quando correu para a bola, eu tinha a nítida certeza que, até por Deus assim, ter colocado isso no meu coração, que a gente venceria a Copa antes daquela final, eu sabia que ou eu defenderia ou ele chutaria para fora. Brasil, campeão, campeão! Brasil, Brasil, Vini! Brasil, tetra campeão mundial! É uma loucura o estádio! O Brasil é o maior do mundo! Brasil, tetra campeão mundial do pênaltis! A seleção canarinho era tetracampeão do mundo. Pela primeira vez, um capitão da seleção brasileira, o capitão Dunga, levantaria a taça da FIFA. E depois de esperar 24 anos, a torcida brasileira podia comemorar pra valer. Mas teve muita gente que não ficou satisfeita com o estilo de jogo apresentado pela seleção. Para o técnico Telê Santana, o Brasil não deveria nunca adotar um futebol defensivo e sem beleza. Eu achei talvez o campeonato mais fraco tecnicamente esse que nós disputamos em 94. O time brasileiro praticamente não fez absolutamente nada e ganhou a Copa do Mundo. E eu não gostaria que nós ganhássemos uma Copa do Mundo com esse futebol que foi apresentado em 94. O que que tem de errado nesse futebol? Um futebol que não apresentava nada dentro de campo, não chegava a mostrar nem 10% do futebol que se joga no Brasil. Mas com ou sem arte, a seleção de 94 passou para a história como a primeira tetracampeã. Sem dúvida nenhuma, o Brasil domina o futebol mundial. E os números das 15 Copas do Mundo estão aí para comprovar. Além de ser o único país a participar de todas as Copas, o Brasil foi o primeiro tricampeão e ficou definitivamente com a taça Jules Rimet. A seleção brasileira é o time que marcou o maior número de gols da história das Copas, 159 gols até a Copa de 94. E também é o time que mais venceu, 49 vitórias em Copas do Mundo. E Pelé, o rei do futebol, é o único jogador que se sagrou campeão em 3 Copas do Mundo. É o próprio Pelé quem elege a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Eu poderia dividir em duas seleções. Por exemplo, a de 58, individualmente, eu acho que a seleção brasileira estava melhor preparada. Jogadores individuais, porque naquela época tinha o Garrincha, o Didi, o Vavá, tinha o Zito, que era um excelente meio de campo, um dos melhores meio de campo que eu vi jogar. Sem contar com Nilton Santos, Djalma Santos, Pelé, Gilmar. Então, individualmente, essa seleção era melhor. Agora, no conjunto e como equipe, eu acho que a seleção de 70, que ganhou o tricampeonato, estava melhor preparada. A seleção de 82 não conseguiria ganhar da de 70 de jeito nenhum. 58, 62, 70 e 94. Brasil, tetracampeão do mundo. Agora é torcer para que Ronaldinho e companhia confirmem o favoritismo e conquistem o pentacampeonato na França, na 16ª Copa do Mundo. Eita, esquadrão de ouro, sambando com a bola no pé. Gol! Gol de Maragarinho! Para o fundo, Pelé!